te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Os teus beijos proibidos prende a minha alma à saudade. Os teus beijos proibidos prende a minha alma à saudade. Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz, mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Meu amor, por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Meu amor, na tua boca há um silêncio que é nosso. Meu amor, na tua boca há um silêncio que é nosso. Um travo de coisa boa. Amar-te mais eu não posso. Um travo de coisa pouca. Amar-te mais eu não posso. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Destino de quem sofre por não querer. Na vida toda quero um verbo amar. E quem sabe chorar é mais mulher. Na vida toda cabe o verbo amar. Sabe chorar é mais mulher. Só lágrimas de sonho sem ciúme, da paixão que morreu sem despedida. À noite sem amor não tem perfume. E vi já não é vida. A noite sem amor não tem perfume. E vida sem amor já não é vida. Vamos mergulhando e viajando neste mar de alma portuguesa. Vamos ficar agora com Maria Valejo, com Se Há Flores na Primavera. Depois ficamos com Vasco Rafael, Que Povo é Este? Que Povo é Este? E terminamos esta seleção com um tema de Filipe Duarte, Recordações do Passado. Três grandes fados, sem dúvida, três grandes fadistas, aqui neste seu Diga Lá, Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Se sou flor ou jardim,

um dia moraria para recordar o passado. Já pouco dela existia e já nem havia fado. E a velhinha capelinha da Senhora da Saúde lá estava toda branquinha para rezarem com virtude. A moraria tem sempre a fama de quem é rainha, mãe do fado canseira. Por isso agora é grande estímulo de fé, tem o brasão e o coração da severa. Tem velhas recordações a velhinha moraria, cantavam lindas canções cheias de amor, nostalgia. E foi então que eu vi que tinha acabado o fado, por isso logo senti a saudade do passado. A moraria tem sempre a fama de quem é rainha, mãe do fado canseira. Por isso agora é grande cimo de fé, tem o brasão e o coração da severa. A moraria tem sempre a fama de quem é rainha, mãe do fado canseira. Por isso agora é grande cimo de fé, tem o brasão e o coração da severa. E desta forma chegámos então ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Foram grandes fados que por aqui passaram e grandes fadistas. Já sabe que a nossa sugestão é deixar-nos um comentário em www.radioantenaweb.info ou então enviar-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com para que nós possamos passar aqui o fado que lhe faça esse coração palpitar ou essa alma encher de emoção. Assim, voltamos amanhã para nos trazer mais um Diga Lá ao Senhor Fado, cheio de alma portuguesa, repleto dos melhores fados, melhores fadistas, belas guitarradas e grandes poemas. Fique por aí, aproveite da programação da Antena Web e tenha uma ótima tarde. Boas energias e muita alegria. É o que desejo para si. Até amanhã, fique bem e aproveite tudo o que melhorar na vida ao máximo. Tudo caiado, contrastando com o chão. José, que era caiado, agarrado pela mão. E a velhinha chave negro adormecia por certo. E passava o seu sossego da outra vida mais perto. Um gosto do sol desse adro e dessa vida atrevida faz-me lembrar certo quadro de amores da minha vida. Faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz-me lembrar a Lúcia e o cantar da corria. De manhã bastante cedo, mal sol ainda rompia, passava a Rosa e o Chico com a canastra ainda vazia. Iam juntos para o trabalho, iam ganhar o seu pão, mas passavam pelo adro, foi sítio. Amores da minha vida, faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz lembrar a Lúcia e o cantar da covia. Faz pensar aquilo que eu era e que nesse tempo via. Faz lembrar a Lúcia e o cantar da cotovia. demais é doidice. Amar de menos maldade. Amar demais é doidice. Amar de menos maldade. Gosto enrugado é velhice. Cabelo branco é saudade. Rosto enrugado é velhice. Cabelo branco é saudade. Saudade são pombas mansas a que nós damos guarida. Paraíso de lembranças da mocidade perdida. Se a neve cai ao de leve, sem mesmo haver tempestade, se a neve cai ao de leve, sem mesmo haver tempestade, e o cabelo corta neve, às vezes não é da idade, e o cabelo corta neve, às vezes não é da idade. Pior que o tempo foi nos pôr a cabeça encanecida, são as loucuras da cor, são os desgostos da vida, são as loucuras de amor, são os desgostos da vida. Para o passado não olho. Quando chegares a velhinho, porque é tarde, já não podes voltar atrás ao jardim. Porque é tarde, já não podes.